abre. Se você tem uma opinião, fale. O medo de fazer o que não sabe é o que nos limita de mostrar nossa capacidade. Se você tem um coração, abre. Se você tem uma opinião, fale. O medo de fazer o que não sabe é o que nos limita de mostrar nossa capacidade. Se você tem um coração, abre. Se você tem uma opinião, fale. O medo de fazer o que não sabe é o que nos limita de mostrar nossa capacidade. Se você tem um coração, abre. Se você tem uma opinião, fale. O medo de fazer o que não sabe é o que nos limita de mostrar nossa capacidade. Esforçando-se por mostrar que, com o desenvolvimento dos últimos anos, milhares de pessoas durante meses. Pensamento por cima. Verso e vem a rima. Sinta-se útil e tente fazer o necessário. Solidariedade na alegria ou na dor. Deixe transparecer o amor do seu interior. Fazer pelo próximo nunca lhe será demais. Só falar de paz não encherá a barriga de quem tem fome. Pobre do homem, desmotivado de viver. Quem pode não quer fazer, quem pode não quer saber. Virar as costas e fingir que não está nem aí. A abundância egoísta, triste pode ser seu fim. Deixa fluir um sentimento de igualdade para que o amanhã seja melhor. Oportunidade é quase escassa pro desconsolo do povo. E não é pouco, opine e faça. Acenda a luz dentro de ti da bondade. Dificuldades, todos nós sobrevivemos às dificuldades. Justiça pra não ser em vão todo o esforço. Revolução com ação, corajoso tem que estar disposto. Não há limites para aquele que quer conquista. Se você tem um coração, abre. Se você tem uma opinião, fale. O medo de fazer o que não sabe é o que nos limita de mostrar nossa capacidade. Se você tem um coração, abre. Se você tem uma opinião, fale. O medo de fazer o que não sabe é o que nos limita de mostrar nossa capacidade. Muita atenção, por favor. Tenho que seguir no rap o meu caminho, meu destino, que eu mesmo traçarei. Porque dia após dia, todo dia, no rap, hip hop, encontrei minha autoestima. Viva, oh, oh, oh, que a vida é bela. Pra quem sabe curtir, irmão, viva ela. Mas não, eu vejo você sempre aí parado. Dia após dia, todo dia e sentado. Mas o que será que se passa na sua cabeça? Se esqueceu da família e do trabalho? Se você tem algo a dizer, fale. Prossiga, vá em frente, desabafe. Porque tudo que fizer definirá sua pessoa. Se será bom, se será ruim, sua capacidade, sua vontade. Na verdade, se tem um coração pro mundo, abre, abre, abre. Se você tem um coração, abre. Se você tem uma opinião, fale. O medo de fazer o que não sabe é o que nos limita de mostrar nossa capacidade. Se você tem um coração, abre. Se você tem uma opinião, fale. O medo de fazer o que não sabe é o que nos limita de mostrar nossa capacidade. Se você tem um coração, abre. Se você tem uma opinião, fale. O medo de fazer o que não sabe é o que nos limita de mostrar nossa capacidade. Se você tem um coração, abre. Se você tem uma opinião, fale. O medo de fazer o que não sabe é o que nos limita de mostrar nossa capacidade. Aqui é o flow.